Qualquer coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes pra chegar a hora de ir para a cama. E a gente começa a esperar por quem ama, a impressão de que ela vem se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rogério, viu? Como é que é? É sucesso! Oh! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. Como é que é? Você toca só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar. Ha! Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É um pouco que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou ver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Olá, Real. Requebra, princesinha. Bicho bom. Ao vivo. We'll be right back.

e o amor está me mudando. Aceitei o desafio, estou aqui me declarando. Quero muito mais que ontem e hoje muito menos que amanhã. Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso, sou seu fã. Te quero comigo, mais que um amigo, eu quero ser teu namorado. Te peço uma chance, pense com carinho nesse pobre apaixonado. Ai, eu te quero. Chance, pense com carinho nessa eterna apaixonada. Nessa eterna apaixonada. Nessa eterna apaixonada. Nessa eterna. Nessa eterna. Apaixonado. Você viver mais. Traz de volta os seus beijos. Parece que está com medo de amar e se entregar. Vem me amar, vem logo, vida. Não demora a perceber, porque se o sol se esconder, só você pode me aquecer. Mas a lua já chegou, você ainda não voltou, e eu espero por você. Corre, amor, vem pro meu mundo. Por você eu faço tudo, tudo que você pedir eu dou. Eu vou buscar o Cristo Redentor, vou te trazer a lua em prova do meu amor. E a gente ama em qualquer lugar que for, porque se amar é pecado, o mundo inteiro já pecou. Eu vou buscar o Cristo Redentor, vou te trazer a lua e falar do meu amor. A gente ama em qualquer lugar que for, porque se amar é pecado, o mundo inteiro já pecou. Vai de volta aos seus beijos. Parece que está com medo de amar e se entregar. Vem me amar, vem logo, vida. Não demora a perceber, porque se o sol se esconder, só você pode me aquecer. Mas a lua já chegou, você ainda não voltou, e eu espero por você. Corre, amor, vem pro meu mundo. Por você eu faço tudo, tudo que você pedir eu dou. Eu vou buscar o Cristo Redentor, vou te trazer a lua em prova do meu amor. A gente ama em qualquer lugar que for, porque se amar é pecado, o mundo inteiro já pecou. Eu vou buscar o Cristo Redentor, vou te trazer a lua em prova do meu amor. E a gente se ama em qualquer lugar que for, porque se amar é pecado, o mundo inteiro já pecou. Porque se amar é pecado, o mundo inteiro já pecou. Perdi

gente. Vi meu sonho pro futuro se tornar presente. Me desculpe, eu não devia te beijar, mas eu te amo e preciso confessar. Ah, sabe aquela pessoa que você passa a vida inteira procurando pra viver? Pra mim é você. Eu sonhei tanto e hoje quero transformar tudo em realidade com você. Preciso dizer, eu amo você. Quando te vi ali parada em minha frente, vi meu sonho pro futuro se tornar presente. Me desculpe, eu não devia te beijar, mas eu te amo e preciso confessar. Ah, sabe aquela pessoa que você passa a vida inteira procurando pra viver? Pra mim é você. Sonhei tanto e hoje quero transformar tudo em realidade com você. Preciso dizer, sabe aquela pessoa que você passa a vida inteira procurando pra viver? Pra mim é você. Sonhei tanto e hoje quero transformar tudo em realidade com você. Preciso dizer, eu amo você. Pretensão de

mais que te doa. A verdade não cabe no amor. Falar também não é fácil. Me escuta, por favor. Eu juro, juro pra você que vai ser pra sempre, até o amanhecer. Juro, juro pra você que vai ser pra sempre, mas só até o amanhecer. Me perdoa, até o amanhecer. Me perdoa, até o amanhecer. Juro, juro pra você que vai ser pra sempre, mas só até o amanhecer. Me perdoa, até o amanhecer. Vai me perdoar. Está presente em mim. Parece que

would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have a little help from my pain. All I need is my brother. Have a little help from my pain. I say I'm gonna get high. Have a little help from my pain. Oh, oh, oh, oh, yeah. What do I do when my love is away? How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't get sad no more. I will help from my friend. Gonna get out of my friend. I will help from my friend. Yeah, yeah. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. Se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim.